Eu tava quase chegando no chão e o paraquedas reserva se abriu. Depois de 1.000 tentativas em vão, desfibrilaram o meu coração. Eu tive um pão.